Curitiba Azul, cópia. Autorizado ponto seguro 085, decolagem da 17, curva direita, corredor axé, 1.000 pés inicialmente, 119.8, controle, aciona 0276, Whisky Brasil. Ponto seguro, Golf Sierra. Para o 50 então, Oscar, Golf Sierra. Vai manter, por enquanto, o Oscar Golf Sierra. Fox Tango Bravo no solo ao Zulu 8, vai liberar a direita, prosseguir via Alfa, reportante da Juliette. Vai liberar, a gente chama na Alfa, conforme o ponto Alfa, Juliette. Confirme seu destino é o Pat 3 ou o Pat 5, Aerostar? Aerostar. Sim, de forma antes da Juliette. Fox Tango. Entrou em forma, Serra Vitor 366. Tango Bravo, confirma, tá livrando a pista? Afirmativo, senhor. Fiz uma contato de tudo. Afirmativo, web 6748, autorizado pouso 140-08, nós. Ok, sim, autorizado pouso para web 6748. Não, prossegue Alfa e reporte antes da Juliette. Na Alfa mesmo. Relativa Alfa, antes da Juliette, reporta o Tango Bravo, obrigado. Autorizado, puxa, acionar, chame táxi, Gol 604. Autorizado, posicionamento, porta táxi, Gol 604. 16 altímetro. 1016 para 2000, reduzindo 200 nós, o Rio 9643. Correto, e agora sobre vetor, na proa 225, o Rio 9642, limitado pelo localizador. 225, 9642. Limitado localizador. Confirma. Ingresso Juliette, contorne o pátio uniforme na Mike. 748 vai manter antes da Juliette, seu portão será o número 4. Aguarde antes da Juliette. Aguarde antes da Juliette, o portão 4 é 6748. Completa final 2186, TAM 3305. Rio 9642 para interceptar localizador esquerda, proa 1940, informe estabilizado. Esquerda 140, informaria 9642. Sobre vetor para interceptar o localizador, proa 070, desce para 2000 pés, 1016, informe localizador. Afirmativo, está autorizado para prosseguir via Mike, Quebec, cruzar 1735 até Aerostar. Está autorizado o cruzamento de distância? Afirmativo, informe o livre da pista. O 70 a 2000 com 1016, o Oscar Golf Serra. Afirmativo, informe estabilizado, ILS pista 10 sem glide, Oscar Golf Serra. Estabilizado o Oscar Golf Serra. Salvador, gol 9604. Pronto para o táxi com 66 a bordo. 0351 de autonomia, alterna São Luís. Autorizado até o ponto de espera, 286, ajuste 1016, gol 604. Autorizado até o ponto de espera da 10 com a 286, gol 9604. Autorizado 9642. Completando o final, chama agora a torre 198, decimal 6120, Rio 9642. Ok, estou aguardando aqui. Vamos prosseguindo devagarzinho o 6742. Oi, boa noite, o Rio 9642, 5 milhas do externo. Rio 9642 está aguardando pista livre, o vento 150 com 08 nós, cabeceira deslocada 90 metros, sinalizado. 642, gente. Estou com o bravo, estou ciente, tenha uma boa noite. Salvador, boa noite, voo na 604, próximo ponto de espera da pista 10, pronto, visual com os tráfegos na final. Afirmativo, mantenha ponto de espera, aguarde instruções, gol 604. Mantenha ponto de espera, gol na 604. Tan 3305 no solo aos 27, libera a direita via Alfa, até antes da Juliette, forte antes da Juliette, mantendo uma escuta. Libera a direita, Alfa, e forte antes da Juliette. Rio 9642, vento 150 com 612, a pista livre, autorizado pouso. E pouso, 9642. A linha mantém após o tráfego que pousa. Após o tráfego, a linha mantém agora 604. 289, formação Delta. 289, 360, Galeão, aguardando cópia. Coordenar o 38, então 400. Afirmativo, coordenar então 380, aguardando cópia. 389. .305 vai ingressar Juliette, ponto Medos. Juliette para Medos. Rio 9642, no solo aos 29, direita, Alfa e Kilo, parte 3, está livre. Direita, Alfa, Kilo, parte 3. Rio 04, pista livre, autorizado a decolar, pista 10, 150 graus, 629. Autorizado a decolar, pista 190, gol, ou na 604. Controle Salvador, é o Trip 10595, boa noite. Boa noite, Trip 5515. Acione identificação, voo ir na proa de Monf para interceptar a chegada Monf. Informe pronto para descida, agora a 70 milhas nordeste, vigilância. Passa aéreo, Trip na proa de Bonf. T04, chama o controle 119.8, decolou aos 31, bom voo. Valeu, muito obrigado, boa noite, no 604. .889, cópia. 4, 889. Autorizado Galeão, nível 380, AP Zulu 14, a sua rota. Decola da pista 10, curva direita, saída da EL, transição Bless. Controle 119.8, 5547, o transponder. 604. Decolo da 10, boa direita da Elblen. Controle a posse, 198. Transponder 5547, gol 1889. 1889, cotejamento correto, chamo pronto para pushback e acionamento. Portarão 889. Oscar. Golf CA estabilizou? Estou. Oh. Estou em 118.6, Oscar Golf CA. Boa noite, Oscar Lati. Boa. Estou, boa noite, Oscar. Torre, Oscar, Golf Sierra. Oscar, Golf Sierra vai circular para 1-7? Afirma. Informe final 1-7, ajusta 1016, o vento 140 com 612 nós, Golf Sierra. Oh. Ok, o Whisky Bravo Zulu está autorizado a alinhar e decolar a pista 1-7, 140 graus, 0612 nós. Controle Salvador, boa noite, Azul 4006. Boa noite, Azul 4006. Identifique chegada Mari, desce até o 050. Identificou na Mari, desce 050, Azul 4006. Not off level 107, Delta 160 has come get Delta information. Delta 178, Skulk ident, send level 060, Mari arrival. Clear down level 060, Mari arrival. Thank you, Delta 3178. Base para final com trem fixo, Golf CA. Golf Sierra, autorizado o pouso no 7, 130-612, Golf Sierra. Cui alterno 12545. 2685-2545, gol 1604, obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador 6747. Cruzou 4006, tá liberado a velocidade, né? Liberada a velocidade, 4006. Para 2000, agora reautorizado. Informe localizador. ILS 100 glide, 90 primeiro metros para cabeceira 10. Impraticável. 1016 altímetros. Ciente, desce para 2000. Só que solicita o RNAV da pista 10, o azul 4006. Se possível, aprode Sierra Vitor 368. E agora a descida até 2500, 4006. Desce para 2500, autorizado RNAV, direto Sierra Vitor 368, azul 4006, mantendo high speed. Controle, boa noite, Luiz Bravo Zulu, decolou na Xé. Boa noite, Luiz Bravo Zulu, mantendo a Xé mil pés em forma farol da barra. Reporta a barra, Zulu. Patrulha o trip 5595 para a gente descer, né? Desce até o 050, trip 5595. 5595 para o 050. 0 está. Sente direita, Oscar Gosto Terra. Confirmado, web 6747, horário 0130, ok? 0130, tá bom, obrigado. Então a gente vai aguardar mesmo a sua autorização normal aí. O Web 6747 tá autorizado. 340 Guarulhos, VA pelo Whisky 50, decola da pista 10, direita da EL, transição Diné, 119.85544. Muito bem, 340 para Guarulhos, aparelho 50 da El Diner, 119.8, controle 5544, código 6747, agradece. Está correto, estamos pronto para puxa acionamento 6747. Chamarei, obrigado. Voo 1889-05. 1889 está autorizado, puxe acionamento, chame táxi. Paris vai botar pro táxi, voo 1889. Controle, é o triplo? É. Autoriza PROD, pelo? Autorizado pelo, trip 5595. Certo. Controle Whisky Bravo Zulu, passando para da barra, solicita se possível para o Edilson. Ilhéus autorizado, Isque Bravo Zulu, Proa de Ilhéus autorizado, e suba inicialmente a 2.500, com Isque Bravo Zulu. 2.500 na Proa de Ilhéus Zulu. Trip 5515 reduza para 2009, será o número 3 para aproximação da pista 10. Trip está ciente. Country 178 descendo no level 040. Clear down level 040, country 178. Can 3178 request to perform a RNAV procedure for runway 10 and after it's done, it might do Victor 366. Roger, 3178, maintain level 040, after ETAP, fly heading Sierra Vitor 366. Okay, when reaching, we'll keep level 040 and after ETAP, Victor 366, thank you. Vitor Bravo Mike, só um instante pra cá. Sierra Vitor 372 em mais 2 milhas, o azul 4006, visual com a pista. Completando o sinal, chama agora a torre 198, decimal 6, azul 4006. 18-6, boa noite. Olá. Horas Guarulhos, confirme PLB? 44. Está livre até o ponto de espera, chama pronto para decolagem 118-6, no ponto de espera. 1016 é o ajuste. Aí eu posso dar a ponte 186 com 1016, vou 889. 11 pista 10, cabeceira deslocada 90 metros, sinalizada, vento 150 graus, meia dúzia nós. Livre pouso, pista 10, azul 4006. Eu reporto Sierra Vitor 366, clear down 2500 and confirm altimeter setting 1016. 1016, 2178. Ok, thank you. Whisky Bravo Zulu. Está livre, subir para o 085. Controle, Whisky Bravo Zulu. Prossiga, Whisky Bravo Zulu. Está em estante de transporte, firma, autoriza a proa direta de Porto Seguro. Autorizado, direto Porto Seguro, subindo ao 085, Whisky Bravo Zulu. Direto em rota, Zulu. Vitor Bravo, my copy. Aprovado voo local, número PES, corredor Axé, decolagem da pista número 7, curva direita, controle 119.8, acione 0170, Vitor Bravo, Mike. 0170, voo local, corredor Axé, decolagem da 1,